Graça e paz, irmãos, irmãs. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, eu cogitei e compartilhei com vocês a possibilidade de esperar 1 ou 2 dias para começar a compartilhar mais um livro da palavra. Mas houve tempo e a direção do Senhor para que nós continuemos compartilhando em sequência ao livro que nós vínhamos trabalhando, e por causa disso, então eu vou entrar no primeiro livro de Crônicas e já vi também a sinopse, não só do primeiro livro, mas o segundo livro de Crônicas, voltando, relendo e compreendendo aquilo que Deus tem a nos dizer, pelo menos para esses momentos devocionais, tá bem? Então nós vamos falar do primeiro livro de Crônicas, o reino de Davi, as últimas palavras de Davi, sua morte, a preparação de Davi para a adoração ao Senhor no templo, o reino e a aliança de Davi, os primeiros anos de Davi como rei, ou seja, uma passagem pela biografia, a unção, a administração e o conselho. O reino unido de Israel ainda, porque Davi é o segundo rei de Israel, depois de Saul. Ainda o reino estava unido, não era reino do sul e reino do norte. Isso vem depois com seus descendentes. O reino unido de Israel, cerca de, vamos tratar, no período aí de cerca de 40 anos. A linhagem davídica, os ancestrais de Davi e do povo de Israel. O capítulo 1, por exemplo, vai retratar bem a genealogia, um capítulo que fala de genealogia, a linhagem. Então, são muitos anos aí, pelo menos 4 décadas. É disso que nós vamos estar falando. E eu quero compartilhar isso com vocês. Mais uma vez, repito, eu estou utilizando a tradução da BKJA. Sugiro, se você desejar, que você adquira a Bíblia ou baixe no seu celular e você, se desejar, poderá ver as notas de rodapé que nós utilizamos também da BKJA. Irmãos, nós vamos iniciar com a palavra devocional de abertura enviada pelo nosso irmão Everson e equipe, e depois lemos o capítulo 1 e encerramos com um chamado pastoral para nossa vida. Diz assim o texto que nos foi enviado: você é amado incondicionalmente. Leia Romanos 5, versículo 8. A prova do amor de Deus, diz o texto. O amor de Deus por você é eterno, assim como ele é eterno. Imutável, incondicional. Deus amou você a ponto de dar seu filho unigênito, irmão, para morrer em seu lugar. Deus prova o seu próprio amor por você, pelo fato de ter Cristo morrido em seu lugar, sendo você um ímpio, fraco, pecador, inimigo de Deus, eu e você. O amor não consiste no fato de você amar a Deus, mas de Deus ter amado a você e enviado o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Deus não poupou seu próprio Filho, antes por nós o entregou. Entregou para esvaziar-se, entregou para ser humilhado, entregou para ser cuspido pelos homens e pregado na rua de cruz, como diz um lindo hino. Não foi a cruz que gerou o amor de Deus, mas foi o amor de Deus que providenciou a vida e ministério de Jesus e o levou ao ápice desse ministério na cruz do Calvário. Jesus morreu na cruz não para despertar o amor de Deus por você. Jesus morreu na cruz para revelar o amor de Deus por nós. A cruz não é a causa do amor de Deus por nós. É o resultado desse amor. A cruz é a prova mais vívida de que Deus se importa conosco e está determinado a salvar nossa vida. Que Deus nos abençoe. Essa é a palavra que o Everson e a equipe nos mandaram. E nós também o abençoamos, bem como toda a equipe, sua família, seus irmãos na igreja, nossos irmãos na fé, de outras denominações. Que o Senhor nos abençoe. Aleluia. Também recebi um abraço do pastor Paulo Franco e vou tentar entrar em contato com ele. Peço ao Everson, se puder, falar para ele, passar para ele esse telefone, para que ele possa falar conosco. Muitos ainda vão nas notícias do pastor Gama. Irmãos, esse WhatsApp, notícias do pastor Gama, foi quando eu saí do hospital, há 5 anos e meio. Então, quem puder, passe para as pessoas, esse WhatsApp Santidade Bíblica. Muito bem. Dito isso, vamos ler o capítulo 1, primeiro livro de Crônicas, basicamente um livro de genealogia. Vejamos. A descendência de Adão a Noé. Adã, ou Adão, Chet, ou Sete, Enosh, ou Enos, Cainã, Maala, Leel, Jared, Enoque, Matusalém, Lameque, Noé. Esses foram os filhos de Noé, Sem, Cã e Jafé. A descendência de Noé, irmãos, Jafetitas. Esses foram os filhos de Jafé, Gomer, Magog, Madai, Javã, Tubal, Meseque e Tirás. Esses foram os filhos de Gomer, Aquenaz, Rifate e Togarma. Esses foram os filhos de Javã, Elisá, Tarsis, Quitim e Rodanim. Os camitas, queridos, esses foram os filhos de Cã, Cuxi, Mizraim, Fute e Canaã. Esses foram os filhos de Cuxi, Sebá, Avilá, Sabtá, Raamá e Sabteca. E esses foram os filhos de Raamá, Sabá e Dedã. Cuxi gerou a Nimrod, que se constituiu que no primeiro homem poderoso da terra. Mizraim deu origem a Ludim, Anamim, Leabim, Naftuim, Patruim, Casluim, que deu origem aos Caluitas, dos quais nasceram os Filisteus. Aí é muito bom para nós nos situarmos. E Caftorim, que deu origem aos Caftoritas. Canaã gerou a Sidom, seu primogênito, e Het, e também os Jebuseus, Amorreus, Girgazeus, todos cananitas, irmãos. Heveus, Arqueus, Sineus, Arvadeus, Zemareus e Amateus. Os semitas, os descendentes de Sem, foram Elão, Assur, Arfaxad, Lud e Arã. E esses foram os filhos de Arã: Uz, Hul, Geter e Meseque. Arfaxad deu origem a Selá, e esse gerou a Eber. A Eber nasceram dois filhos, um deles recebeu o nome de Peleg, Peleg que significa divisão, pois em sua época a terra foi repartida. Seu irmão chamou-se Yoctan ou Joctan. Joctan gerou Almodá, Salef, Amazar, Mavé e Gerá. Azar, Mavé e Gerá. Arodão, Uzal, Dicla, Ebal, Abimael, Sabá, Ofir, Avilá e Jobate, todos esses são descendentes de Joctã. Antes de entrar no versículo 24, que tem uma referência no capítulo 11 de Gênesis, de 10 a 32, que fala sobre a geração de Sem a Abraão, eu destaco para vocês uma nota desses primeiros versículos. As genealogias, irmãos, demonstram de modo resumido o vínculo entre a comunidade restaurada e o passado. Também servem para legitimar o presente, fornecendo a base para sustentar a origem e tradição étnica e religiosa do povo de Deus. Estabelecem ainda a linhagem contínua de sucessão dos reis e a legitimidade dos sacerdotes para o serviço na casa de Yahvé, no templo pós-exílico, tá bem? Após o exílio. Em nossos dias, o termo camita se restringe quase que exclusivamente aos povos e idiomas do Antigo Egito. Os cananeus e amorreus são considerados semitas. Os heteus são algumas vezes classificados entre os indo-europeus. Por exemplo, esses teriam vindo para a região de Gaza, hoje tão conhecida pela guerra e pelo massacre que estão sofrendo. Cuxi é o nome pelo qual algumas vezes as escrituras se referem à Etiópia e outras vezes a uma cidade na Mesopotâmia. Versículo 10, em relação a Gênesis 10, 6 a 20, de 1 a 2, 1, o cronista trata do período desde Adão até Jacó, e o material informativo é basicamente extraído de Gênesis. Voltando ao versículo 24, Sem, Arfaxad, Selá, Eber, Peleg, Reú, Serug, Naor, Terá, e Avrã, ou Abraão, que se tornou Avraham ou Abraão. O nome Abrão se torna em Abraão após a aliança com Deus. Vamos ler agora os descendentes de Abraão. Esses foram os filhos de Abraão: Isaque, ou como conhecemos, Isaque, e Ish Mael, ou como conhecemos Ismael. E foram estes os seus descendentes: Nebaiot, o primogênito de Ismael, Quedar, Adbeel, Mibzão, Misma, Dumá, Massá, Hadad, Temá, Getur, Nafs, Quedemá, Estes, portanto, foram os filhos de Ismael. Estes, a seguir, foram os filhos de Abraão, com sua concubina Quetura, Zimrã, Joxã, Medã, Midiã, Isbaque e Suá. Foram esses os filhos de Joxã, Sabá e Dedã. Foram esses os filhos de Midiã, Efá, Éfer, Enoque, Abida e Elda. Todos estes foram descendentes da concubina Quetura. Muito importante, porque nós conhecemos mais Sara e a outra esposa, me foge agora, mas Abraão teve filhos também com Quetura. Abraão tem a primeira esposa, depois a segunda esposa, uma concubina, que dá origem aos ismaelitas, até que ele tem os filhos com Quetura. Queridos, a origem de Isaque, Esaú e Israel. Abraão gerou Isaque, esses foram os filhos de Isaque, Esaú e Israel. Esses foram os filhos de Esaú, Elifaz, Reuel, Jeús, Jalão e Corá. Esses foram os filhos de Elifaz, Temã, Omar, Zefô, Gaetã, Kenaz, Timna e Amaleque. Esses foram os filhos de Reuel, Naate, Zerá, Samá, Mizá. Agora a descendência de Seir. Esses foram os filhos de Seir, Lotã, Sobal, Zibeão, Aná, Dizon, Ézer e Dizã. Esses foram os filhos de Lotã, Ori e Omã. Dando sequência, irmãos, voltando, esses foram os filhos de Lotã, e a irmã de Lotã foi Tibna. Esses foram os filhos de Sobal, Alvã, Manaate, Ebá, Sefô e Onã. Esses foram os filhos de Zibeão, Aiá e Aná. Aná gerou Dizon, e os filhos de Dizon foram Anrão, Esbã, Itrã e Querã. Esses foram os filhos de Ézer, Bilã, Javã e Jaacã. E os filhos de Dizã foram Us e Arã. Muito importante aqui esse aspecto, esse trecho, porque nós vemos a figura de Anrão. Aná gerou Dizon e os filhos de Dizon foram Anrão, Ibsã, Itrã e Querã. Nós vamos ver a história de Israel depois com os descendentes de Anrão. Os reis de líderes de Edom. São estes, pois, os reis que governaram sobre a terra de Edom antes que os israelitas recebessem um rei: Belá, filho de Beor, natural da cidade de Dinabá. Belá morreu e Jobabe, filho de Zerã, de Bozra, foi seu sucessor. Após a morte do rei Joabe, governou em seu lugar Uzã, da terra dos Temanitas. Uzã morreu e Hadade, filho de Bedade, que tinha derrotado os midianitas na terra de Moabe, foi seu sucessor. Sua cidade chamava-se Avite. Depois de sua morte, depois da morte de Hadade, reinou em seu lugar Samlá, da cidade de Samlá, de Masreca. Morto Samlá, sucedeu-lhe Saul de Reobote, cidade próxima do rio Eufrates. E, finalmente, com a morte de Saul, assumiu o trono Baal-Anã, filho de Acor, reinou em seu lugar. Baal-Anã morreu e Haddad foi aclamado seu sucessor, reinou em seu lugar. Ele era da cidade de Pai e o nome de sua esposa era Mehetabel Bat Matred, ou, como conhecemos, Mehetabel, filha de Mathred e neta de Mezabe. Depois da morte, Mezaab, perdão, depois da morte de Haddad, Edom foi governada pelos seguintes chefes: Timna, Alva, Jetet, Oholibama, Elã, Pinom, Kenaz, Temã, Mibzar, Magdiel e Irã. Foram esses os líderes e chefes de Edom. Louvado seja o nome do Senhor pela sua palavra. Pastor, isso é importante? Importantíssimo, irmãos. Importantíssimo, embora não seja daqueles capítulos mas que nós mais gostamos, porque tem um aconselhamento, tem uma palavra pastoral, tem um milagre, tem alguma coisa assim, nós gostamos mais desses textos. Mas é importantíssimo para que nós façamos a vinculação entre o princípio e o período dos reis. Então, essas genealogias, eu repito, demonstram, de um modo resumido, é claro, o vínculo entre a comunidade de Israel e o seu passado. Também, não só Israel, mas as nações árabes e outras nações conhecidas até hoje, também servem para legitimar o presente, fornecendo base para sustentar a origem e a tradição étnica e religiosa do povo de Deus. Estabelecem ainda a linhagem contínua de sucessão dos reis que vão vir posteriormente, e a legitimidade dos sacerdotes também serão posteriores, a não ser aqueles já mencionados no livro, no Pentateuco, para o serviço na casa de Yahvé, no templo pós-exílio. Em nossos dias, o termo camita, repito, se restringe quase que exclusivamente aos povos e idiomas do Antigo Egito. Olha só a importância. Os cananeus e amorreus são considerados semitas. Então, o antissemitismo, por exemplo, também atinge os antigos cananeus e amorreus. E os heteus são algumas vezes classificados entre os indo-europeus, como eu mencionei, dos indo-europeus, provavelmente há uma migração para o Oriente Médio e uma localização geográfica descendo para o Oriente Médio, ali na região de Gaza. Cush, ou Cush, é o nome pelo qual algumas vezes as escrituras se referem à atual Etiópia, como nós vimos no versículo 8, e outras vezes uma cidade, e outras vezes a uma cidade na Mesopotâmia. Quem vê história geral, na sétima, oitava série do ensino fundamental, vai necessariamente passar, pelo menos pelo mapa, né, e por alguma constatação ali. No versículo 10, nós temos uma relação com Gênesis 10, de 6 a 20. Do capítulo 1, versículo 1, ao capítulo 2, versículo 1, o cronista, então aqui é o livro de Crônicas, né, trata do período desde Adão até Jacó, e o material informativo é basicamente extraído de Gênesis. Muito bem, irmãos. Louvado seja o nome do Senhor por essa palavra e que você considere a importância de entender a vinculação entre o passado e o presente e antes do nosso presente, entre o passado e o presente daqueles que escreveram as crônicas. Entre o passado e o presente do livro de Reis, entre o passado e o presente que vão formar a história de Israel e os povos ao seu redor, ou seja, é um apontamento histórico. E um apontamento histórico pode ser, se você observar bem, um apontamento geográfico também. Então, nesse sentido que é importante. É claro que se você quer um provérbio, você não vai se inspirar aqui. Se você quer um salmo, se você quer uma palavra de milagre, você vai lá, ou um sermão, você vai lá para os evangelhos, né? E o ministério de Jesus. Se você quer uma referência à igreja primitiva, você vai para Atos. As cartas paulinas, petrinas, joaninas. Então, aí é outra coisa. Mas se você quer conhecer a Bíblia, é muito importante esse recorte histórico que pode te levar a uma compreensão maior, da descendência de Adão a Noé, da descendência de Noé em relação aos jafetitas, os camitas, os semitas, que você pode ouvir muito hoje em dia em antissemitismo, né? Da geração de Sem a Abraão, os descendentes de Abraão, a origem de Isaac, Esaú e Israel, a descendência de Seir, os reis de líderes de Edom. Que Deus nos abençoe, nos instrua. E com essa instrução, nós cresçamos em qualidade, em conhecimento histórico, geográfico, linguístico da Bíblia Sagrada. Pelo menos numa devocional, um breve apontamento para criar em você o desejo de conhecer mais essa transição entre o passado. Aquele momento em que está sendo escrito Crônicas, que também para nós é passado, e o presente. Que Deus nos abençoe poderosamente nesse sentido. Tá bem? Que bênção, estamos entrando em mais um livro da Bíblia. Vamos passear agora pelo primeiro livro de Crônicas. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão bendita com o Espírito Santo, seja sobre nós, sobre todo o povo de Deus espalhado sobre a terra, e assim permaneça hoje e eternamente. Amém. Aleluia. Glória a Deus.